Aula 5. Técnicas de testes W3C. Validação manual e validação automática. CSS, XHTML e WCAG. Parte 1. Técnicas de testes W3C. Validação manual. Checklist para os pontos de verificação para acessibilidade ao conteúdo da web. Diretrizes 1.0. O checklist fornece uma listagem de todos os pontos de verificação previstos nas diretrizes para acessibilidade ao conteúdo da web 1.0, organizado por seu aspecto conceitual e servindo para desenvolvedores web. A listagem pode ser usada para revisões dos itens de acessibilidade em um documento. Para cada ponto de verificação, é indicado se a condição foi satisfeita, se não foi ou se ela não se aplica. Cada ponto de verificação tem um nível de prioridade definido pelo grupo de trabalho, Working Group, e baseado no seu impacto sobre a acessibilidade. Prioridade 1. Pontos que os criadores do conteúdo web devem satisfazer inteiramente. Se não fizerem, um ou mais grupos de usuários ficarão impossibilitados de acessar as informações contidas no documento. A satisfação deve ser tipo de pontos, é um requisito básico para que determinados grupos possam acessar documentos disponíveis na web. Prioridade 2. Pontos que os criadores de conteúdo web deveriam satisfazer. Se não fizerem, um ou mais grupos de usuários terão dificuldades em acessar as informações contidas no documento. A satisfação desse tipo de ponto promoverá a remoção de barreiras significativas ao acesso a documentos disponíveis na web. Prioridade 3. Pontos que os criadores de conteúdo web podem satisfazer. Se não fizerem, um ou mais grupos poderão se deparar com dificuldades em acessar informações contidas nos documentos. A satisfação desse tipo de ponto irá melhorar o acesso a documentos armazenados na web. Parte 2. Validação automática. CSS, XHTML e WCAG. Segundo as diretrizes para acessibilidade do conteúdo WCAG, os testes automáticos são compostos de ferramentas que auxiliam de forma rápida uma varredura no código de uma página, emitindo um relatório de erros que emitem as prioridades sugeridas pelo WCAG, das regras que podem ser testadas automaticamente por uma ferramenta. Para garantir um bom resultado na avaliação de acessibilidade, é importante testarmos em ferramentas automáticas diferentes. A vantagem é que podemos encontrar erros imperceptíveis com uma avaliação manual e fazer testes durante o desenvolvimento, para que dessa forma a ferramenta automática sirva como um auxílio. Os validadores de acessibilidade encontrados através de uma pesquisa na web estão listados abaixo entre os mais conhecidos e os mais utilizados. ERA, em português, está entre os mais completos e inteligentes dos avaliadores. É uma ferramenta para rever a acessibilidade das páginas web de acordo com as recomendações das diretrizes de acessibilidade para o conteúdo web 1.0. Efetua uma análise automática da página e disponibiliza informação dos erros encontrados e quais os pontos de verificação que devem ser revistos manualmente. Examinator, em português. Excelente como era, produz um incentivo didático de dar uma nota avaliadora da acessibilidade. Possui um relatório qualitativo ensinando como produzir a acessibilidade que falta e dando os parabéns aos itens de acessibilidade já existentes na página. Cynthia, em inglês, muito conhecido internacionalmente e necessita de um conhecimento mais avançado do profissional para gerar relatório e ter um entendimento completo. Com essa ferramenta automática, é possível emular vários tipos de navegadores, como, por exemplo, Internet Explorer 6, 5.5, 5.01, 5.4, Netscape para Windows e Linux, Opera em diversas versões, além de Linux e Web TV, e também validar para WCAG, prioridades 1, 2 e 3 e Session 508. Da Silva, em português. Atualmente possui versões para avaliação segundo as diretrizes brasileiras de acessibilidade do governo eletrônico, EMAG, mas possui também a possibilidade de uma avaliação segundo a W3C, baseado no WCAG, que pode ser pode ser bastante interessante para as pessoas que estejam iniciando no entendimento de como se faz a acessibilidade. Extensible Hypertext Markup Language, o XHTML, é uma linguagem de marcação que combina as tags de marcação HTML com regras de XML. Este processo de padronização tem em vista a exibição de páginas web em diversos dispositivos, televisão, palm, celular e etc. Sua intenção é melhorar a acessibilidade. O XHTML consegue ser interpretado por qualquer dispositivo, independente da plataforma utilizada, pois as marcações possuem sentido semântico para as máquinas. O HTML não consegue esta implementação. No entanto, não existem muitas diferenças entre HTML e XHTML. Para verificar se uma página XHTML está bem construída, o melhor método é validar o código através de uma aplicação web disponibilizada pela organização W3C. Cascade Style Sheets, o CSS, é uma linguagem de estilo utilizada para definir a apresentação de documentos escritos em uma linguagem de marcação, como HTML ou XML. Seu principal benefício é prover a separação entre o formato e o conteúdo de um documento. WCAG. Para saber se o portal está seguindo as normas de acessibilidade e o seu nível de aceitação, devemos acessar um site que verifica a marcação de HTML e possíveis erros no formato do conteúdo web. Obrigado pela participação. Vamos agora interagir no fórum de discussão.